Vivemos como queremos, gastamos como podemos. Quem sabe de onde viemos, Deus vive então. Moremos em memória de bandido, que hoje em dia é raça extinta. Liberdade já é uma pele, vamos ver quem tem mais drible perfeito. E a verdade é que essa noite eu só quero matar o prefeito. Pelo menos por um dia ver meu povo satisfeito. Criança perto do leite é criança longe do leito. Ah, e um salve pra minha quebrada reforçada e destravada. Que os moleque abraço forte não vai se render por nada. O que entende veio errado, é questão de condição. Se a condução dos projetos tá pra além de opinião. Se a Câmara dos Deputados é a Câmara Secreta, reunir geral que é bom, Guilherme sai da reta. Toda razão, os boy assusta, eu tô no porte, eu vou matar. Nem perguntei, não preciso de armamento.